se arrisca, pelo menos cê chegou perto. Risca face, lança as tatuagem, fogo nos back. Vida bagunçada e complicada, estilo Bojack. Tem quatro bongada, quatro trago e tô mais four track. Lifestyle, smoke, weed, fuck, vivo fud truck. Devo minha vida ao Tinder milionário no Eurotruck. Cês amam Donald Trump, a geração idolatra o trap e fala mal do baile funk. Frequento Vila Mix, o Vila Country. Cês tem maior jeitinho de Tony Stark. É que eu nasci do fim, hoje eu tô chato. Cê veio de onde eu vim, mas não tem papo. É um fato, a minha piscina virou um cemitério de rato. E o meu guarda-roupa agora é meu guarda-paco. De dinheiro e eu escrevo a linha sem nem ter um guarda-roupa. Só força de espírito pra ver a carteira cheia de garupa. 10G na Blunt em Las Vegas na sacada. Olhar minhas linhas e ver umas merda tão falsa. Vi que mais nada que tem preço quando eu me vi olhando os preços de uns pacotes de fralda. Do dia pra noite envelheci 23 anos. Dia pra noite planejei 103 planos. Mantendo a minha plenitude, às vezes a gente voa alto, mas se esquece da altitude. Por isso eu quero só uma dose de ar puro. De ar puro, uma dose de ar puro. De ar puro, uma dose de ar puro. De ar puro, que eu carburo. Um buquê de flores de uns mil pira. Pego meu crystal e a vida. Bota mais dois Daniels, dropa tequila. Só pra eles acharem que a vida é tranquila. Pega a frustração, motiva quem se dispõe. Se dispõe, quem se dispõe. Pega a emoção, existe em quem se dispõe. Se dispõe, quem se dispõe. Pega a frustração, motiva quem se dispõe. Se dispõe, quem se dispõe. Pega a emoção, existe em quem se dispõe. Se dispõe, quem se dispõe. É que vai chover, eu não vou ver esse chão secar no fluxo da contramão. Só que eu não quero pecar, só que eu não quero cair. Mas sei que é bom levantar. Cês podem até me medir, mas não vão saber contar. Na, na, na, na, na, na. Pra morrer por tudo e pra matar por nada. Cê é meu tudo ou nada, juro é meu tudo ou nada. Vou pra morrer por tudo, não mais morrer por nada.